A minha voz está fraca. Está fraca. Mas, padrinho, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Pode agir como um homem! O que, que há com você? Foi isso que você virou um finóquio de Hollywood que choraminga como mulher? É. Sem Deus, cabeça erguida, pé no chão e vamos pra vida. Jesus mandou levantar e andar. Tu vai fazer o quê? Esperar a mamãe levar? Pra mim não dá, não vou deixar nenhum assunto pendente. Se tu me deve, eu já te ligo, não esquente. Se eu te devo, não nego e vou pagar. Pois sou do tipo que acerta as contas antes do banco cobrar. Vergonha na cara e peso na consciência são virtudes que eu acho imprescindível que se tenha. Integridade na atitude, pois o discurso é como um show de mágica que só ilude. Então ação e sem dublê na cena, que as luzes e as câmeras vão vir em consequência. De estar no lugar certo e na hora certa, fazendo a coisa certa junto das pessoas certas. Ou seja, não há outra opção, negar a própria estrada é se trancar numa prisão. Nessa história sem moral, descobri a cura pro inferno astral. Já tomei o remédio, já tomei o remédio, já tomei o remédio, tô curado desse mal. Nessa história sem moral, descobri a cura pro inferno astral. Já tomei o remédio, já tomei o remédio, já tomei o remédio, tô curado desse mal. Já teve caso de eu perder a direção e dar PT no meu próprio coração. Conheci a zona do conforto e no fim o lugar ficou desconfortável pra mim. Pé na estrada, acelerando até chegar, mas dando asas pra imaginação voar. É a capacidade de visualizar, pra mudar aqui na mente e depois externalizar. Pra criar o seu mundo, entende? Somos feitos à imagem do onipotente. Quando a energia é boa, fica evidente. Sempre contagia toda pessoa presente. Tipo um hiato na ansiedade, quando tudo fica claro e tu enxerga a verdade. O tempo agora está a favor, pra usar com sabedoria o universo ao seu dispor. Nessa história sem moral, descobri a cura pro inferno astral. Já tomei o remédio, já tomei o remédio, já tomei o remédio, tô curado desse mal. Nessa história sem moral, descobri a cura pro inferno astral. Já tomei o remédio, já tomei o remédio, já tomei o remédio, tô curado desse mal. Tô em paz comigo, sou mais um menino que corro. Thank you.